6105 em Duna, se autorizar nesse tipo, até completar o final LS, segundo 605. Se vem Duna, completa o 605, descendo 2000. Então, 3663, vê se mantém 3000, reposta quando tiver condições de voar direto no rumo de Duna. 3000 e mais 8 milhas, já tem condições. Então, após 8 milhas, voe direto Duna para o final do procedimento LS. Combinado. 4039, direto Leda. Ok, Leda direto. 312 aos 20, direita 1219. Direita 1219, boa. Bom dia, o Xanar 63, no 2, de Bruna, tu escuta. Xanar 3, no 2, consegue táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 63, no 2. 5, 9. Centro de Alfa, posto, fica 2, 7. Gente, descendo até 2000 em Duna, autorizado ao final LS. Boa tarde. 9035. Autorizado já para o táxi, 9035. 637, vai reportar. Beleza. Bom dia, então 3304, desse mantém 4000 na chegada Bonfim, agora de LS X-Ray. Informo chuva leve, o teto de 1200, visibilidade de 7000 metros na aeródromo. Ah, quente, terminando para 4000, contra a Bruno 605, complexo na LS, torre 118, decimal 95. É 05. Hoje eu vou 605 para passar o STA. Na guarda pista livre, no 605. Guarda na pista livre, 605. 0 no passe. Afirmo. Obrigado. aos 24, 219. 219, obrigado. Muito bom dia, 5219, Librano, só escuta. 5217, Alfa, reporte antes da Juliette. Reportamento antes da Juliette, 5217. Ou 903, pare de destaque, POP de 187, autonomia de 3 horas e 20, alternando campeonato. Pois é, táxi, Apache, Índia. Ponto de espera, torre 1895, ajustando 1014, 9035. Ajuste 1014, parte ainda, ponto de espera, 1814. 9035. Após a passagem do Boeing da Gol, autorizado Juliette, portão 10. Após o Gol, Juliette, portão 10, 6312. Zizou, Beatriz. Azul copiou? Na 3663, chame torre 118, decimal 95, completando o final do procedimento. Pushback acionamento no 3149. 3149, pushback em coordenação equipe de solo após a passagem do Boeing da Gol, chame para o táxi. Prossiga. A 2 milhas para o Índia Serra. Aguardo autorização de pouso, 3663. Confirmar as condições aí. Trip 5217, Juliette, pátio 3, posição é 03. Pátio 3 para 03, 5217. Uma olhada, o 3663. Oi, Salvador, bom dia, agora 903. Foram ponto espera da. Bom dia, mantenha o ponto espera 9035. Mantenha o ponto espera 9035. 25, para autorização Brasília no 320. Estimativo 6225, informação Juliette, pronto, cópia. Pronto, cópia 6225. Tente autorizado Brasília. Aerovia Upper Whisky 10, que é a aerovia apresentada no plano ferro Upper Whisky 10, o nível de voo 320. A saída será Momo, código pós-código Bonita. Decolda 10, primeira curva à esquerda. Transponder 5545 e o controle Salvador 120, decimal 8. Presidente, autorizado Brasília via Upper Whisky 10, decola da pista 10 na Momo, código Nibga. 320, nível autorizado, curva à esquerda após a decolagem. 5545, transponder 120, decimal 8 para o controle. Oceaner 6225. Gente, apenas confirmando a saída Momo, código Kilo, Oscar, Golf, Bravo e Uniforme. Código após Nitsa, November, Índia, Delta, Sierra, Alfa. Momo, código Nitsa, aerovia para o Whisky 10. Gente, Momo, Cogbo, Nibga, Oceaner 6225. Oceaner pronto, 6225. Para pronto, 6225. Estou no 605, é porte antes da Juliette. Alinhar e manter. Ali mantém a 10, 9035. Três aos 29, direito 219. Bravo, bom dia. Tá, 3, 6, 6, 6, 6. Bom dia, prossegue na Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, autorizada final ILS, reporte estabilizado. 72000, autorizada ILS, reporte estabilizado, 3304, tá? Táxi direita via Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste 1014, tá 3149. Aos 31 no controle 1208, boa viagem. 208, obrigado, bom dia. O meu Golf livre ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceiro no 7. Voo 9286, bom dia, senhora identificação, autorização chegada a Mari, disponível de voo 050. Tá, 3732, desça para 3000 pés, ajuste 10 no 4. 3000 pés, 10 no 4, 3732. Pode passar em TAP abaixo de 5 mil, querido? Livre, então 3732. Afirmativo, muito obrigado, 3732. Vocês têm informação em curso agora, é aquilo? Pronto para cópia? Pronto, prossiga. Autorizado Salvador Guarulhos, via Upsolo 16, nível de voo 360. Pega da El Leda, pós Leda, direto Bridge. Interceptor ouvir e sai conforme a rota. Decola da 10, primeira curva direita. Transponder 5546 do controle Salvador 120 decimal 8. Guarulhos autorizado, nível 360. A rota Upper Zulu 16. Saída da El Leda, da El Transição Leda, pós Leda voa Bridge. Decola da 10, curva direita, 5546 transponder e 120 decimal 8. Chama pronto, voo 923. Chama pronto. Salvador, voo 9035, solicita a possibilidade de voar a posição bridge devido a formações na subida da El. Voo 9035, autorizar direto Leda, aguarde autorização para voar bridge. Nativo, direto Leda, voo 9035, aguardando. 149, ciente. Mantenha o ponto de espera. 19035, mantendo a proa 225, aproximadamente 20 milhas após voo a Leda. 1208, boa viagem. Prato, um bom dia pra você, viu? Papa Romeu, Romeu, Romeu, Golf, contato radar, saída Coral, sub manter nível de voo 220. Papa na Coral, 220, Romeu, Golf. Gol 9035, após o desvio, direto bridge. Você pode dizer direto bridge, gol 9035. 9, alinhar e manter 1-0. Presente pro, evitar uma formação que está bem entre Itapa e Dona aqui. Mantém a proa 040. Tá, 3732, sim. Obrigado, descendo para 3000, 3732. Estabilizou 3304. Tá, 3304, completa final, chame torre, 1895. 18, mantém, obrigado, bom dia. Bom dia. Tá, 3732, desce para 2000 pés. Ajuste no 014 após o desvio direto do UNO, reporte estabilizado. Afirmativo, autorizado. Reautorizado 2000 pés, comunica 14 após desvio direto do UNO. Reportará estabilizado, 3732. Cordial, bom dia. 304, continue a aproximação, aguarda a pista livre. Vai dar 3304. 3149, decolagem autorizada, variável 59. Boa 9286, prossiga. Solicita a coordenação de desvio, a mesma do colega Frank, só que no nosso caso solicitamos desvio pela direita, contornando a formação e seguindo a proa de Luiz de Serra. Boa 9286, confirme a proa. Inicial 065, isso por 25 milhas a partir de agora. Decola aos 38, controle 1208, boa viagem. 208, obrigado. 55 em subida. Gente, então, coordenando com o controle, seria a nossa melhor opção, o 9286. Certo. O TAN 3732, já pulando toda, reportará estabilizado. TAN 3732, sim. Controle Salvador, boa tarde, tá? Bom dia, tá? 3149, na Dael. Tá, 3149, contato radar, saída Dael, submanter nível de voo 360, após 2000, direto líder. Ok, Dael, subindo para o 320, após 2000, direto líder, 3149. Poderia coordenar a bridge pra gente, por gentileza? Tá, 3149, aguarde coordenação. Gente. Gol 9035, chame centro Recife, frequência 1251, alterne 13325. 251, 3325, gol 9035, bom dia. Bom dia. Interceptando o localizador, TAN 3732. TAN 3732, complete final, chame torre 11895. 1895, obrigado, seria todo. Tô Tango em Salvador, bom dia, Tan 3732, no localizador, passando Dona Aguardo Grade. 3732, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Aguardando a pista livre, 3732. Reporta habilitada. 2.104 e solicita após os desvios a proa de Cipra, 9286. Paulo Salvador, 2.3604, de novo. Portal 01, para o Xbeck, aceleramento. Pois é, chama táxi, né? 2.85. Chamará para o táxi, né? 2.85. Solo 3304. 3304, reporte antes da Juliette. Reporta antes da Juliette, 3304. Passamos. Lembra, avistando o TAN 3732. 3732, pouso autorizado no 50 graus, 5 lá. Pouso autorizado, TAN 3732. Firmando, senhor, é 15 nós? 5 nós. 150 graus por 5 nós. Ah, afirmativo, obrigado. Da Juliette, tá? 3304. Mantenha a posição de Juliette, 3304. Mantenha a posição, tá? 3304. Previsto 304, ok? Positivo. Voo 9226, já em condições de tomar coroa de interceptação da final, mas no momento a 041. 0335, informação, Juliette. Vai 4193033. Aguardo. Para 3149. 3149, sempre aguarde autorização para o abrir. 1219. Autorizado 1219, 3732. 16, no nível 360. Saída da El, Leda, após Leda, direto bridge. Onde interceptor via, após autorizado conforme a rota. Decola da pista 10, primeira curva direita. Transponder 5556 e o controle Salvador 120 decimal 8. Autoridade São Paulo 360 e a 2216, decola da 190 curva direita, Israel Leda Brito. Após conforme, espera 5-5-5-6, controle 208, voo 9-0-3. Correto, apenas confirmando após a pessoa no meio conforme a rota, ok? Afirmo. Chame pronto, voo 9-0-3-3. Camarada. Autorizado, Xené 6319. Direto, bom. Chante da Juliette, tá 3732. 3732, reportará antes da Juliette. Para o táxi, seu Xené 6225-94 a bordo, autonomia 0420, alterna Goiânia. Táxi direita, via Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste 1014, do Xené 6225. Direita na Índia, torre 118-95, ajustado no 04, 6285. Tan 3304, Juliette, portão 04. Juliette, portão 4, Tan 3304. Portão 3732, Juliette, portão 01. Via Juliette para o 01, obrigado, 3732. Finalizado, gol 9286. Gol 9286, complete o final, chame torre 11895. 1895, já. Eu acho que a Nero me apresentou. Prossiga. Agência número 1. Afirma. Pode vazou. O Xené 6311, inicialmente mantém o voo no Blonf, temos aeronave para decolar na saída Momo, que irá interferir na sua aeronave. Ok, bem, bom dia. Torre ao gol 9286, passo externo, passar travado, visual. 9286, pouso autorizado no 50 graus, 5 nós. E pouso 986. Correto, tinha um ponto 6312. Obrigado. Paulo Salvador, gol 923, posição 5, pushback, saneamento. Vai chamar o táxi, gol 923. Obrigado, vai chamar o táxi, 923. Janice 6225, alinhar e manter. Alinhar e manter, 6225. Kilo, stand by. To copy, Janice 6243. 286 ao 50, direito, 1219. 219. Salvador, bom dia, gol 9286. Dá o 5 nós. Precisa decolar em Oxfam, minha vez. Juliette, gol 9286. Ah, antes da Juliette, repórter, 9386. Motor de Oxfam, 63, 1-1. Prossiga. Fazendo a direita, andar 210. Informações. Ah, desculpa, esquerda, desculpa. Essa proa aí dá pra proa dona. O Xené é 6311. Sim. Vou na proa 210. Desça para 2000 pés, ajuste no 014. Para 210, 10, 14, 2000 pés. O Xené é 6311. É 225 ao 52, controle no 208, boa viagem. 20 desse 8, grato, bom dia, 625. Controle Salvador, muito bom dia, Oceané 6225 na Momo. Oceané 6225, contato radar, saída Momo, submantendo nível de voo 320. Após 2000, direto Cockburn. Ciente. 320 direto, após 2000, direto Cockburn, Oceané 6225. O 9286 vai observar o tráfego da companhia, ingresso na Juliette, prossegue para o portão de número 5. Observar o tráfego da companhia, vai para o 5, gol 9286. Salvador, gol 1923, nosso sotaque, 194 meu Deus, terra da Galeão, 3 horas e meia. Gente, gol 923 vai dar passagem ao ponto da companhia, ingressando na Juliette, prosseguindo para o portão número 5. Após prossegue em frente via pátio principal e Índia, no ponto de espera, torre 1895, ajuste 1014, gol 923. Tráfego da companhia, prossegue para o ponto de espera, 1014, ajuste lá. Chama a torre 2895. Salvador, muito bom dia. O Tique 52 21. Cliente da Tiro para a Vitória da Conquista. Quando possível, senhor? Pronto, cópia, Tribo 5221. Diga, senhor. Cruzado, Salvador, Vitória da Conquista. Rota direta, nível de voo 200. Radar Bó, DCT Vitória da Conquista. Recorda 1-0, primeira curva direita. Transponder 5556 e o controle Salvador 120 decimal 8. Volário da pista 10 com curva direita, saída pela Rabor, DCT, Vitória da Conquista, transponder 5556 ou frequência 1208, confere. 5566 e o nível 200. 5566, nível 200. Correia, chanfão, 5221. Certo. Salvador, bom dia, voo 923, ponto 04. Alinhar e decolar, 1950 horas, 591923. Alinhar e decolar, voo 923. Voo no 605, formação Kilo, guarde cópia. Prima Kilo, é Dael, confirma a transição por gentileza, subida? Dael Leda Bridge. Dael Bridge, chefe. Localizador, Oceania 6319. Oceania 6311, no complexo final, chame torre 11895. 18895, obrigado. Decola 57, controle 1208, boa viagem. 208, obrigado. Torre Salvador, muito bom dia, Oceania 6311. Gol 1923, contato radar, saída da El, submantenha nível de voo 360. 360, nada El, gol 923. Cinco, 60, e o controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizado nível 360 para Rio de Janeiro, Galeão, pela Upsilon 02 MAP, SMAP Barbacena, Barbacena Toquim. Saída da EL, transição Leda pós-bridge, transporte 5560, controle 208, gol 1605. Estamos corrigindo a rota, Upsilon 10, ESMAP após Lúbito, Lúbito Barbacena após Toquim, que decolando 10, primeira curva direita. Afirmativo, ciente, após decolando 10, curva direita, gol 1605. Tinha pronto, gol 1605. Vou dar pronto no 06. 319, bom dia, 319. 319, bom dia, portante da Juliette. Apache Índia até o ponto de Capistino Zero, quanto lá torre 118 decimal 95, ajustando 1014, o Chinema 312. Índia, Apache Índia, ponto de espera da 10, o 9094, 895, 6312. Rinaldo. Solo, Chinema 319, antes da Juliette, aguardar o palhaço. 319, após a passagem do Airbus da companhia, prossegue Juliette, portão 09. Valeu. Tá no centro Recife, frequência 1251, alterne 13325. No 923, controle. 1251, 13325. Pega o Delta, pronto, cópia. Cidade Salvador, Manati, Grupo Zulu, rota direta, 1 no mil pés, decordão 97, curva na direita, corredor Axé, transponder 0125 e o controle Salvador 120, decimal 8. Confirme o AB. Procedimento correto, puxa, corrigindo. Acionamento, táxi decolagem com a torre agora 1895, ajuste 1014, marque Eco Delta. Papatango, Victor Kilo Delta, aciona identificação, vou na proa de toque para chegada a mão, reporte no ponto de descida. Vitor Kilo Delta, desça para 3.000 pés, ajusta no 014. Poxa, né, a minha 3, na 2 aproximando o ponto, perdão, agora pronto. 312, alinhar e decolar, 150 graus, 59, ficha no 0. A linha decola, dá 10, acha, né, a minha 3, na 2. Mantenha até toque, Vitor Kilo Delta. Salvador 1605 da Gol para o pushback acionamento no gate 06. Voo 605 em coordenação com o tipo de solo, chame para o táxi. Voo 605. 605 chamado. Pushback acionamento, voo 9033108. Voo 9033, após a passagem da rebote da Bianca Calda, pushback em coordenação com o tipo de solo, chame para o táxi. Calda, obrigado, boa noite. TAN3663, formação Kilo, pronto, cópia. Cruzado, Salvador, Guarulhos, via Pizulou 16, nível de voo 340. Saída da El, Leda, pode Leda, direto bridge, onde o Interceptor ouvir e sai conforme a rota. Decola da pista 10, primeira curva direita. Transponder 5562. E o controle Salvador 120 decimal 8. Autorizado 3402. Confirme, pessoal. Oito, boa viagem. 208, boa, 63 na 2. Posição 2. 3A, chame táxi, 3663. 3304, cópia Brasil. 3304, formação Kilo, pronto. Eu acho que é da Kilo, cópia Brasil. 3304. Cuidado, Salvador, Brasília, via Pizulu 17, nível de voo 380. Saída Arbor, Elefa, decordão 10, primeira curva direita. Transponder 5561 e o controle Salvador 120, decimal 8. 3304, Cuidado, Brasília, via Pizulu 17, nível 380, Arbor, Elefa, decola da curva direita, 5561, 208. Chame pronto, TAN 3304. Only 6, 4, 3, red, copy. 1605, pronto para início de táxi. 1085 a bordo, 3 horas e 23, alterna Campinas. O TAN 3663 vai aguardar nova autorização para dar início ao pushback, hein? Certo, 3663. O número 05, autoriza ataque via Pátio Indian, ponto de espera, torre 1895, ajustando 1014, voo número 605. Pátio Indian, no ponto de espera, 1895, 1014, voo número 605. Contacto voo 9033 com 177 a bordo, opera na Galeão, com autonomia 0419. Autorizar o táxi via Pátio Índia até o ponto de espera fixo no zero, quando lá torre 1895, ajustando 1014, voo 9033. Via Pátio Índia, ponto de espera 1895, voo 9033. TAN-3663 após a passagem do segundo, após a bandeira do segundo, Boeing da Gol. Pushback, coordenação, que pediu só o time táxi, 3663. Afirmativo, você coordena aí o Paulista de São Paulo para nós, 102? Afirmativo. Obrigado. Gabriel. Salvador, bom dia, bom nome, bom dia, espera. Alinhar e decolar 180 graus, meia dúzia. Deve alinhar e decolar 180 graus. Delta, táxi autorizado, chama para ingresso. Torre voo 9033, quantidade 90. 9033, alinhar e manter. Livre ingresso, reporte, alinhado e pronto. Tiana 6312. Tiana Centro Recife, frequência 12685, alterne 12545. Recife 12685, alterna 2545, Tiana 6312, bom dia. Bom dia. Meia 05 aos 15, controle 1208, boa viagem. 208, obrigado, bom dia, Gol, no meio 05. Salvador, bom dia, Gol, no meio 05. Gol, no meio 05, contato radar, saída da EL, submanter nível de voo 360. Pressão 360, Gol, no meio 05, avia para voar direto, bridge. Autorizado, Leda, Gol, no meio 05. Presidente Leda, seguinte, aguardando o bridge, Gol, no meio 05. Delta, decolagem autorizada, pista 17150 graus, 62. Oceana 6332, bom dia, zona identificação, autorização chegada Mari, desça para nível de voo 050. 050, autoriza projetar, zero, 632. Oceana 6332, autorizado ITAP. Tá, tudo bom, ITAP, Salvador, trip 5221 acionado, pronto para o táxi, estamos com 22 a bordo, 4 horas e alterna Salvador. Usar táxi é parte Índia até o ponto de pista no zero, com do ato 1895, ajustando 1014, trip 5221. Pátio Índia no ponto de espera, ajusta no 1895, torre, grato. Para o táxi 3663, está com 1853. 3 horas e 58, alcançando o galeão. 6, confere. 1, 2, 3. Cruzar o táxi à direita, via Índia, ponte perto, 1895, ajuste 1014, tá 3663. Obrigado, bom dia. Mé 3, nono, pronto, copia. Pronto. Cuidado, Guarulhos, via Upsilo 16. Nível de voo 360, saída da EL, Leda, pós-Leda, direto bridge, onde interceptor via, pós-autorizado conforme a rota. Decola pista 1-0, primeira curva direita, transponder 5-0-0-4 e o controle Salvador 1-2-0, decimal 8. Autorizado aí o 360, decola da 10, primeira curva direita, na da EL, Leda, depois direto bridge, interceptor 1-6, depois pega 4 anos de novo.